Acho que estou amando pela primeira vez. Meu olhar tão vago, mas já sei, eu fiquei sem. Senti algo muito lindo. Mexeu comigo, eu senti algo muito lindo. Amigas e baladas, tudo isso eu deixei. Pra sair de casa sem você não mais ser. Senti algo muito lindo. Mexeu comigo, eu senti algo. E aí? E aí? Vai durar, eu não sei.